Fecheiro 66, capítulo 32. Livro de magia. Este é o livro de magia da bruxa Gaylis. É um nome de bruxa e eu assumo-o. O que eu era ao nascer não importa. Só o que eu farei de mim mesma. Só no que me transformarei. E no que é? Ainda não posso dizer. Pois só no processo descobrirei no que é que me transformei. O meu caminho é o do poder. Sim, o poder absoluto corrompe. E como? Bem, se pensarmos que o poder pode ser absoluto, pois nunca pode. Pois somos mortais, vocês e eu. Observem a carne encolher e envelhecer nos vossos ossos. Sintam as linhas do vosso crânio a empurrarem a pele, os vossos dentes atrás de lábios suaves, um sorriso de reconhecimento. E ainda assim, dentro da carne, muitas coisas são possíveis. Se tais coisas são possíveis, além desses limites, é o âmbito de outros, não o meu. E essa é a diferença entre eles e eu, aqueles que partiram antes para explorar o domínio negro, aqueles que procuram poder na magia e na atração de demónios. Vou no corpo, não na alma. E ao negar a minha alma, não dou poder a nenhuma força. Apenas àquelas que controlo. Não procuro favores do mal, nem do bem. Nego-os. Porque se não existe alma, se não existe morte a contemplar, então nem Deus nem o diabo mandam. A batalha deles não tem consequência para quem vive apenas na carne. Dominamos por um momento, e ainda assim para sempre. Uma rede frágil, tecida para envolver terra e espaço. Só recebemos uma vida, e mesmo assim podemos passar os seus anos em muitas épocas. Quantas? Se quisermos controlar o poder, devemos escolher a nossa época e o nosso lugar, pois só quando a sombra da pedra cai a nossos pés é que a porta do destino se abre verdadeiramente. Uma maluca, com certeza, murmurou Roger. Também tem uma prosa péssima. A cozinha estava vazia e ele estava a falar para se acalmar. Não estava a resultar. Virou as páginas cuidadosamente, analisando as linhas de letras claras e redondas. Depois da primeira parte, havia uma parte chamada Festivais do Sol e Festivais do Fogo, com uma lista em seguida. Imbolc, Alban Eilir, Beltane, Lita, Lugnasad, Alban Elfed, Shamhain, Alban Artuan, com um parágrafo de anotações depois de cada nome e uma série de pequenas cruzes ao lado. Para que diabo servia aquilo? Shamhain chamou a sua atenção com seis cruzes ao lado. Esta é a primeira das festas dos mortos. Muito antes de Cristo e da sua ressurreição, na noite do Samhain, as almas dos heróis ergueram-se dos seus túmulos. São raros estes heróis. Quem nasce quando as estrelas estão certas? Nem todos os que nascem para isso têm a coragem de assumir o poder que é seu por direito. Mesmo no meio de tanta loucura, ela era metódica e organizada. Uma mistura estranha de observação fria e de fuga poética. A parte central do livro tinha o título de Estudos de Casos. E se a primeira secção tinha arrepiado os pelos do pescoço de Roger, a segunda foi suficiente para lhe congelar o sangue nas veias. Era uma lista cuidadosa, por data e por local, de corpos encontrados na vizinhança dos círculos de pedras. O surgimento de cada um fora anotado e por baixo de cada descrição estavam algumas palavras de análise. 14 de agosto de 1931. Sur-le-Maine, Bretanha. Corpo de um homem não identificado. Idade, 40 e poucos anos. Encontrado perto do lado norte do círculo de pedras, não há causa evidente. Possível causa de erro. 1. Homem. 2. Data errada. 23 dias desde o mais próximo festival de sol. 2 de abril de 1650. Castle Rigg, Escócia. Corpo de uma mulher, não identificada. Idade de cerca de 15. Encontrado fora do círculo. Grande mutilação notada. Pode ter sido arrastada do círculo por lobos. Roupas não descritas. Possível causa de erro. 1. Data errada. 28 dias antes do Festival do Fogo. 2. Falta de preparação. 5 de fevereiro de 1953. Callanish, Ilha de Lewis. Corpo de um homem identificado como John MacLeod, pescador de lagostas, 26 anos. Causa da morte, diagnosticada como grande hemorragia cerebral, descrição do juiz de instrução, devido à aparência do corpo, queimaduras de segundo grau na pele, do rosto e das extremidades, e a aparência chamuscada das roupas. Veredito do juiz de instrução, morte por raio. Possível, mas não definitiva. Possível causa de erro. 1. Homem. 2. Muito próximo ao embolque, mas talvez não suficientemente próximo. 3. Preparação inadequada. Nota. Fotografia de jornal mostra a vítima de camisa aberta. Há uma mancha de queimadura no peito, que parece ter o formato da cruz de Bride, mas sem forma distinta, para se ter a certeza. 1 de maio de 1963. Tom Nahurik, Escócia. Corpo de mulher identificada como Mary Walker Willis. Pela descrição do juiz de instrução, queimaduras no corpo e nas roupas. Morte devido a paragem cardíaca. Rotura da aorta. A descrição explica que a menina Walker estava vestida com roupas estranhas, sem pormenores específicos. Erro. Esta sabia o que estava a fazer, mas não conseguiu. O erro deveu-se provavelmente à omissão do sacrifício adequado. A lista continuava, assustando ainda mais Roger, à medida que lia os nomes. Ela encontrara 22 casos ao todo, registados ao longo de um período, desde meados de 1600 a meados de 1900. De locais espalhados pela Escócia, norte da Inglaterra e Bretanha Francesa, todos os lugares que mostravam algumas evidências de construção pré-histórica. Alguns tinham sido acidentes claros, pensou ele. Pessoas que tinham entrado num círculo sem saber e que não tinham ideia do que as atingira. Poucas, somente duas ou três, pareciam ter sabido. Elas tinham feito uma preparação de roupas. Talvez tivessem atravessado antes e tentado outra vez, mas desta vez não tinha resultado. O estômago dele contraiu-se numa cobra, pequena e fria. Claire estivera certa. Não era como passar por uma porta giratória. E depois havia os desaparecimentos. Estavam numa secção à parte, muito bem marcados. Por data, sexo e idade, com o máximo de circunstâncias registadas. Ah, era esse o significado das cruzes. Quantas pessoas tinham desaparecido perto de cada festival? Havia mais desaparecidos do que mortos, mas havia menos datas. A maioria tinha pontos de interrogação. E Roger acreditava que era por não ser possível saber se o desaparecimento perto de um círculo estava necessariamente ligado a ele. Virou uma página e parou, sentindo-se como se tivesse levado um soco no estômago. 1 de maio de 1945. Craignadune, Invernessshire, Escócia. Claire Randall, 27 anos, dona de casa. Foi vista pela última vez de manhã cedo, depois de ter declarado a intenção de visitar o círculo em busca de espécimes incomuns de plantas, e não regressou ao anoitecer. O carro foi encontrado, estacionado no sopé da colina. Nenhum vestígio no círculo. Nenhum sinal de luta. Ele virou a página rapidamente, como se esperasse que o caderno fosse explodir-lhe na mão. Então Claire dera inadvertidamente a Gillian Edgars parte da prova que levara à sua própria experiência. Teria Gailey encontrado registros do regresso de Claire 3 anos mais tarde? Não, evidentemente não, concluiu ele, depois de folhear o livro para a frente e para trás. Ou, se ela tivesse encontrado, não fizera o registro ali. Fiona levara-lhe mais chá e um prato de biscoitos de gengibre e noz, acabados de cozer, que permaneceram intocados desde que Roger começara a ler. Mais uma sensação de obrigação do que de fome fez com que ele agarrasse num biscoito e o trincasse. Mas as migalhas de sabor forte ficaram-lhe agarradas à garganta, obrigando-o a tossir. Na última parte do livro, o título era Técnicas e Preparos. Começava assim. Algo está aqui mais velho do que o homem e as pedras mantêm o seu poder. Os feitiços antigos falam das linhas da terra e do poder que flui por elas. O propósito das pedras tem a ver com essas linhas, tenho a certeza. Mas as pedras atrapalham as linhas de poder ou são apenas marcadores? O pedaço de biscoito parecia permanentemente preso na garganta dele, por mais chá que bebesse. Viu-se a ler mais depressa, observando, saltando páginas, e finalmente sentou-se e fechou o caderno. Leria o resto mais tarde e mais do que uma vez, mas por enquanto tinha de sair e apanhar ar fresco. Não era à toa que o caderno perturbara Fiona. Desceu a rua rapidamente, seguindo para o rio, alheio à chuva miudinha que caía. Era tarde, havia um sino a tocar as vésperas e o movimento transeuntes a caminho dos bares, à noite, aumentava nas pontes. Mas acima do sino, das vozes e dos passos, ele ouviu as últimas palavras que lera, soando-lhe ao ouvido, como se lhe falassem diretamente. Devo beijar-te, criança. Devo beijar-te, homem. Sinto os dentes por detrás dos meus lábios quando te beijo. Eu poderia matar-te com a mesma facilidade com que te abraço. O gosto do poder é o gosto do sangue, ferro. Na minha boca, ferro, na minha mão. O sacrifício é exigido.